Crânio na cara, cor de prata e a coordenação motora. Redonda, calibrada, mente como a filmadora. Cabe outra tera, bate, bate, então não vai quebrar. Eu pouco fecho curto, mas comigo vai a alma. Precisando, tô aqui cansado e sem conformismo. Odeio minha caça, mas adestro um discípulo. Queimado, mais usado, fast food, violência. Sou a evolução pra onde for, só Deus sabe. Sem triagem do divino, se acredito não dá tempo. Eu durmo no relento, sou B.O. no apartamento. No meio masculino, desprezado, rei leão. Sou hiena, que destraçalha seu cuzão. Sei bem disso, a ciência tá tentando me estudar. É a fórmula porque é maiúsculo H. Esses dias eu pensei por que que o boy me extermina. Porque eu seria melhor se essa boca fosse minha. Viatura, filho da puta, açoitando minha família. Né farinha do mesmo saco, quem assina carnificina. Tive compaixão com 15 na igreja, mas agora eu saí na revista com uma mente que não chora. Ei papito, que é a vida, qual o valor que ela tem? Se desde pivete não sei diferença entre você e o Saddam Hussein. Capita agora. Mas tem dia que eu acordo conformado, tentando não botar a minha vida os pontos fracos. A morte. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O rei é o rei. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O rei é o rei. Devido à falha, o crime se instalou em várias quebradas. A consequência é isso mesmo, o estado se cala. Quando o ferro da viatura é contorcido pela explosão, pela granada lançada pra voar coração. Cresci em meias merdas, só com a filosofia de vida. Cansei de um sorriso, a rifa, rifa e não ter comida. E vários destroços, crânios abertos, implorando por comida no condomínio do prédio. Não tem PS3, peão de Hilux. Fecho lindo na quadrilha, manuseando uma Uzi. A tese é uma só, quero igualdade social, pra nunca mais se conformar com os barracos de pau. Legisla faz favor com ponto de exclamação. Político maldito, vão se fuder no caixão. As regras são claras, o jogo é esse. A história nunca muda e os problemas é rotineiro. Por isso que o netinho do vovô não vai sonhar com as viagens. Ferro pra pelejar sobre o mar. Vem com juros e vingança dizimada em despedaços. Carnificina exposta vai no colo do diabo. O reino reina para os loucos, só pilota quem é fraco. Tem que ter conceito e elegido por vários. Então não bate a nave, a terrorização é louca. Faz estrago as palavras como um tira queima roupa. Tem da falha nas pegadas disparadas pela a boca. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O rei é o rei. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O reino é o rei. Se o reino reina para o reino, reino reina pelo reino. Ribeirão Preto, cartel galego lá, prefeito. Vejo tudo, sou o povo, tô te ouvindo. Minha voz não é de Deus, mas sou o reino, eu paraliso. Eu boto fogo no busão, eu dou um salve geral. Balanço todas as cadeias, Ribeirão a capital. Como formiga, a união e vários loucos conscientes. Progresso voluntário, caminhando só pra frente. Na lei do boy eu sou bandido, na nossa lei boy é bandido. E pro meu filho, o que é o certo? Tô proibido, vejo o abismo em cada esquina, em cada bico. O que se faz, por mais que nós ensina qual o caminho da paz. Se nem eu sei o ambiente, não conduz com as palavras. Sou autodidático e o que eu vejo, a minoria fala. O governo que nos impede de ter alto poder, que faz campanha falsa pra novamente se eleger. O sonho não é mais felicidade, saúde. É carro forte, capotado, facilidade no lucro. Seria bem melhor de boa jet ski na praia. 60 polegadas centralizada na sala. Nasce outro favelado que não aceita a covardia do sistema que nos impede de sorrir com a família. Que tem na contenção vermes de rocão na praça. Atitude suspeita, cria P, força tática. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O rei é o rei. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O rei é o rei. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O rei é o rei. Agentes MCs, ação sonora, perseguidos, eu sei. O rei é o rei. O rei é o rei.